Qual o sonda? Boa tarde, o Sandro 3567 vibrando. 3567, Alfa Índia 01, boa tarde. Alfa Índia para o 01, da 3567. Não é 3104, como é o golpe? Chamativo, prossiga. Autorizado para Petrolina, 340 ao nível, pela pêrgula 20. Decola da 1 a 0, sai da MOM, transição FLOC. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5035 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Positivo 340, Apesulu 20, Momo Flock, esquerda após 1935 e o transponder 5035. Muito correto, chama para posto, Xuxa. Chama. Fala, Salvador, muito boa tarde. Tá 3217, centro da informação Zulu, próximo para cópia. Confirma a matrícula da aeronave. Objeto 5729, livre de vir, após de vir, voe na proa de pelo. Autorizado Congonhas, nível 360, decola da 10, saída da Eule, da Bridge, em Bridge intercepta a Pêrgula no meio conforme a rota do plano. Aciona 5050 no transponder, 11935 é a frequência do controle. 360 São Paulo, decola da 10, sai na Dael, Leda, Bridge, da intercepta a Pêrgula no meio, sai conforme o plano. 5050 o transponder, 1935, controle de saída, voo no 399. Protegimento correto, chama para o push no 399. Fala. Solo Azul 40, corrigindo, 4118, pronto para o táxi. Temos 110 a bordo, alternando Galeão, 3 horas de autonomia. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 108,6, altímetro 1011, tem bom voo, Azul. Juliette Alfa, ponto de espera 110, torre 18,6, ajustado 1019, grato, bom trabalho. Tá 3217, pronto, cópia. Prossiga para 3217. Está autorizado para Confins, 360 é o nível, decola da 1-0, saída da Leda Bridge, em Bridge intercepta Pedro no meio até Confins. Aciona 5045 no transponder, 11935 é a frequência do controle. Autorizado Salvador Confins, com a rota do plano, nível 360, decola da 10, na Dael Leda Bridge, intercepta Pedro no meio e segue até Confins. Transponder 5045, controle em 119, decimal 35, tá 3217. 3217, cotejamento correto, chama para o push, 03. Chamada para push, tá 3217. Fixeiro. Objeto 5729, confirme desvio. Boa tarde, Gono 755, Levró. Mais 10 milhas depois irá para Pelo. Tá, na proa 210 após Pelo, objeto 5729, confirme. Afirmativo. Solo Salvador, boa tarde, Pantanal 4711. Instrumento, teto 1000 pés, visibilidade 3000 metros, chuva moderada. Gente, gol 925, 329. Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Aguardando a 4 na sua escuta quando possível. Assim que recebeu o plano pago. Muito obrigado, está na sua escuta. Salvador, boa tarde. É o TRIP 5219, centro da informação alta. 5219, confirma sua ABT, por gentileza. É, poderia repetir que eu não entendi a mensagem? É seu estimado de decolagem. Aos 5... É, 52. 53, perdão. Gente, eu ainda não posto o seu plano, eu recebo mesmo com 20 minutos antes. Me chama quando mais próximo, por gentileza. Ok. Objeto 5729, confirme a sua identificação. Negativo. Objeto 5729, estou recebendo o seu transponder acionado. Confirmo. Agora. 5729, eu recebi o ident. Eu estou achando a 6314 no 05. 13 no 4, após a passagem do tráfego da Gol à sua retaguarda, está autorizado o push no 05. Gente, após o Gol à retaguarda, 6314. 0-1-1, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte habilizado no localizador. Para 2000, reportaria estabilizado, cheque 29. 1925, desça para 4000 pés, que é legal, no 011. 4000, com no 011, no 925. Azul 4118, decola aos 26, controle 119, decimal 35. 35, obrigado, boa tarde. Controle Azul 4118, decolou, mil pés, solicita a curva à esquerda para o 70 para evitar. Azul 4116, contato radar na decolagem, que bate nível de voo 340. Após desvio, autorizado, vai direto da EL. Após desvio, já está, Azul 4118. Saída Gole, transição Ofito, após decolagem, curva direita. Aciona 5042 no transponder, 10935 a frequência do controle. Quema 321 autorizada, nível 320, Brasília, via Pesulou no 7, decola pela 10, curva direita na Gole Ofito, transponder 5042, controle 11935 na remota 13. Cotejamento mais correto, chama para o push. Chamada 6329. Solo no 785, pronto. Solo no 785, autorizado. Vai ter questionamento, chama táxi. E última táxi no 785. Solo Salvador, Gol no 399, pronto, posicionamento, posição 7. Gol no 399, autorizado, posto para questionamento, chama táxi. Vai para o táxi, 399, autorizado. Gol no 755, mantenha me escuta e aguarda, prepara da EL Leda Brite. Da EL Leda? Brite. Salvador, boa tarde, o Chanel 6321 na remota 13, está pronto para o pushback e acionamento? Interceptando o localizador, o 5729. Webjet 5729, complete aproximação, chame torre 118, décima meia. 186, 5729. Salvador. Alto de espera, torre 786, altímetro 1011. Juliette Alfa 1011, obrigado. Paulo Salvador, TAN 3217, posição 3, pushback, acionamento. E vai ser difícil voltar para ela. Azul 4118, confirme por quantas milhas manterá pro 190? Aproximadamente umas 30 milhas. É que da El tá bem menos, tá 22 milhas. Ponto licente, azul 4118. Azul 4118, livre desvia, pode vir voileta. Após desvios, Leda, 4118, grato. Eu falo o 785, próximo alto 4 a voz, 0314 autonomia tendo Campinas. 94 a bordo, 3 horas de autonomia alternando Campinas, confere? 0348 autonomia. Prossegue via Índia e Alfa no ponto de espera 1186, 1011 na altímetro, tem bom voo. Sim, via Índia e Alfa no ponto de espera 1186, bom dia para o trabalho, 785. Para você também. Aguarde para decolagem. Mantém, minha pergunta. A 8 alternando, 133, décima 25. Preciso 288, altera 133, 25, mais uma que até o próximo. Pronto para o táxi. Com 1399, com 69 a bordo, autonomia de 4 horas e 7, alterna Galeão. Prossegue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre 786, altímetro agora 1011, tem bom voo na 399. 1011, prossegue Juliette Alfa, ponto de espera 186, voo no 399. Que decola os 33, controle 119, decimal 35. 6935, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky. Papa Romeu Whisky, Bravo Whisky, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 260, cumpra o perfil da saída Gólica. Ciente, subindo ao 260 no perfil da Gólica, Whisky, Bravo Whisky. 064 no transponder 11935 é a frequência do controle. Bom, fim 360 via rota do plano, pista no zero, curva direita da Euleta Bridge, a Pesulo no 6 confirma. 1935 10064. Cotejamento correto, chama para o push no 10, gol. Chamará. Da 3217, autorizado pushback no 03, chama táxi. Livre push acionamento, chama para o táxi, da 3217. Felipe 5209, pronto, cópia. Firmo. Autorizado Vitória da Conquista, 200 ao nível, decolada 10, saída Gole e vai ao DCT. Após decolagem direita, aciona 5066 no transponder, 11935 a frequência do controle. Autorizado para Vitória da Conquista, nível 200, decolada 10, a subida Gole e vai ao depois DCT, curva direita após, 5066, controle 1935, Felipe 5209. Cotejamento correto, chama para o push, tripe. Tripe. Mandor, puxa 6321, acionado, pronto para o táxi, 9000 via de 82, alternando Goiânia, autonomia hoje de 3 horas. Segue via Juliette Alfa no ponto de espera, torre em 1186, altímetro agora 1010, é o número 3 no ponto de espera, 6321. Ativo, vai prosseguir Juliette Alfa, ponto de espera com o número 3, o estado agora é 1010. Número 2 agora, aeronave alinhando para decolagem. Capa, número 2, obrigado. Nível, querer mais? 080 de Simbra. Controle Salvador, oh, speed, comandante. Confirme, querer mais, por gentileza? Trip 5488, seu limite é o que der Mike 080 de Simbra. Ciente, limite 080 de Simbra, 5488. 5 a livrar direito no 21 decimal 9. Livrar 219, boa tarde. Boa. O Trip 5488 está passando nível no 60 para o 060. Trip 5488, desça até nível de voo 060. 560, 5488. Corno 925, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Tray, após estabilizar no localizador. Prossiga com a 791. Está autorizado para São Paulo, Congonhas 360, ao nível. Decola da 10, saída da El, Leda Bridge, em Bridge, intercepta pêndulo no meio, conforme a rota do plano. Aciona 547. Correção, 5071 no transponder, 11935 é a frequência. Está alternando, 133, decimal 25. 288, 13325. Intercepta a saída da El, Leda, Bridge, após a Zulu no meia, DHZ, direto trilha, chegada em Congonhas. 5071 no transponder, 1935, controle, informa que está no portão número 9, o Pantanal 4711 vai tomar pronto. Por gentileza. Zero descendo ponto 60, 4206. Azul 4206, seu limite é o QDMIC 070 de Simbra. 70 de Simbra, o limite, 4206. 119 decimal, 35. Pode ir. Trip 5266, desça para 2000 pés, QNH 10, 10. Descendo para 2000 pés, 1010, ajuste, Trip 5266. Salvador, boa, o Xané 6314. Xané 6314, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, cumpra o perfil da saída Momo. Saída Momo, sobe 340, 6314. Juliette, o 5729. 5729 vai ingressar com cautela via. Só manter posição antes da Juliette, seu leite é o 04. Assim que a aeronave da TAM iniciar o táxi, será autorizado para prosseguir para o 04, ok? Gente, está mantendo antes da Juliette. Fala, Salvador. TAM 3217 com 78 a bordo. Autonomia 3 horas e 10 minutos, alternando barulhos. Pronto, dado. 3217, prossegue via NJ Alpha no ponto de espera Torre 1186, altímetro agora marca 1010, é o número 3 no ponto de espera, tem um bom voo. Entendi, autorizado táxi, NJ Alpha, ponto de espera da 10-1186, ajustado na 00, tá 3217. 5729, ingresso via Gillette pro 04. Livre ingresso 04, 579. 4206 é o número 4 para o procedimento. 0-1-3-9-9. Trip 5488, vou ir na proa de TAP para a chegada a Mari, desse nível de voo 050. Ciente, poderia comprar uma proa de TAP? Afirmo, proa de TAP, Trip 5488. Ciente, proa de TAP, descendo para o 050, Trip 5488. Trip 5488, informa o tráfego. 1 hora, 8 milhas, passando nível de voo 1110 para 2 mil pés, é o eco 170 da Trip. Ciente do tráfego, estamos com o mesmo notcast, Trip 5488. Azul 4206, curva direita, proa 055, seu limite é o localizador. Direita 055, limite ao localizador, 4206. controle Salvador, boa tarde. Eu vou no 785 cruzando 1900 perto. Saída da El no 380. Coluna 75, mantém escuta. Azul, 4206, desça até nível de voo 060. 060, 4206. Coluna 925, estabilizado, localizador. Coluna 925, completa aproximação, chame torre 118, desça 6. Torre 1186, Coluna 925. Azul, 4206, informa o tráfego. 3 horas, 10 milhas, passando nível de voo 100 até nível de voo 050. Alfa Tango, 72 a trip. Paciente, 4206. Está presente? Negativo. Reporte avistando, é o número 1 para pouso, 737 iniciando a corrida de decolagem. Vento 170 graus, 0629, ajuste 1010. Chuva leve. 1010, aguardando o voo 925. Coluna 785, passando 4 mil pés para nível de voo 380, contato radar. Livre desvio, pode desvio, voo direto Leda. Gente, livre desvio, pode desvio Leda. Colo 785, Gol avistou. Gol no 925, tráfego avistado, autorizado por 150 com 62. Teve pouso, gol no 925. Gol no 399, decola 41, controle 119, decimal 35. 935, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Genera 6321, após a passagem do tráfego curtíssimo, sinal 737, gol ali, mantém pistão zero. Mantido, após a passagem do gol 737, pegou na curta final ali, mantém na 10, Oxa, 6... 329. 1399, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360, nada EL, 99. Trip 5488, reduza para 2109. É o número 2, segue tráfego. 12 horas, 8 milhas, passando 6.000 pés para 2.000 pés. É o eco no 70 da trip. Ciente, 210. Confirma a altitude? Altitude tráfego é 6.000 pés para 2.000 pés. Nossa, estamos descendo para 5.000 pés, confirmado? Trip 5488, desça para 3.000 pés, que negar 10, 10. Ciente, eu reduzi para 2.10, descendo para 3.000 pés, QNH 1.0.0. Trip 5.266, informe a velocidade. 5.266, mantendo 2.20. Controle Ciente, Trip 5.266, tem condições de manter a velocidade até a próxima duna? Afirmativo, mantendo até a duna. Trip 5.266. Controle Ciente, Trip 5.266. Salvador, Chané 6314. Chané 6314, prossiga. É, solicito desvio à direita para levar a formação. Por quantas milhas, Chané 6314? Decola da 10, saída da EL, Leda, Bidev, e Bidev, apenas número 857, Porto Seguro, Apesuluno 6, Grosso, Apesuluno 4, Toquinho. Aciona 5453 no transponder, 11935 é a frequência do controle. E a 200 decola da 10 da EL Leda Bidev. Na Uniforme November 857 até Porto Seguro, Uniforme Zulu. 16 Grus, depois Uniforme Zulu 14, Toquinho, controle 1935. 5053 no transponder, me chama pronto para o posto no 62, eu vou no 077. 5053, me chama na pronto. Salvador, o Pantanal 4711, Pantanal, você está posicionamento. Pantanal 4711, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Juliette, Samaná, 5479, obrigado. Zona 925, ingressa via Juliette pro 05. Via Juliette pro 05, 925. Small 35. 1935, muito obrigado, até a próxima. Até mais, meu voo. Boa tarde, Sané 6321, decolada no perfil da Gole com transição em Ubito. Sané 6321, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 320, mantém o perfil da saída Gole. Voo 1785, suba restrito até nível de voo 300, chame centro Recife, frequência 128 decimal 8, alternando 133 decimal 25. 1-2-2-8-1-3-3-2-5-1-9-7-8-5-4-8-8, reduza para 1-9-0 nós, informe que segue tráfego 7 milhas. 1-9-0-3-5-4-8-8. É 3217, autorizada a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 0612 nós. Vai descendo 3217. Controle Salvador 35488, passou 040 para 030, autoriza 2000 pés. Trip 5482 de 2000 pés, que negar no 09. 2000 pés no 09, grato. 5266, complete aproximação, chame torre 18 decimal 6. Completando a aproximação, trip 5266, grato, boa tarde. Controle Salvador, após 5488, após Duna, está autorizado ILS X-Ray? Trip 5482 autorizado, final procedimento ILS X-Ray, pode avisar um localizador. Sente autorizado ILS X-Ray, portaria estabilizado no localizador 5488. 6129, ajuste no 09. É portaria avisando no 09, ajuste, 35266. Tá 3217, decola aos 47, controle 119, decimal 35. Fernando, boa tarde. Boa. 28... 3325, restrito 280, com 399. Controle Salvador, boa tarde, OTAN 3217, decolado, 2 eu peço. OTAN 3217, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, cumpra o perfil da saída da EL. Israel 360, 3217. Azul 4206, desça para 2000 pés, que negar no 09. 2010-2011, 4206. 4106-321, solicita a proa 290 por 30 milhas para evitar formações. Xanem-321, controle sente proa 290 por 30 milhas, confirme? Aidu, confirmo. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 395. Confirme, Salvador, desvio de slip direita 290 por 30 milhas, confirme? Azul 4206 para o curso localizador, curva direita para o 080, autorizado, sinal de procedimento ILSXP, pode avisar o localizador. Direita 080, autorizado, procedimento vai reportar estabilizado, 4206. Salvador, boa tarde, voo no 395. Voo 395, a identificação destinada a mais de nível de voo 050. Foi sobremodulado, confirmo para o 395. Gol 1395, acione identificação via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Via chegada a Mari, 050, gol 1395. O Xanem 321, confirme desvio. O Xanem 6321, então tá mantendo a proa 290 para o desvio de formação quando foi intercortado aí pelo gol, tá ok? Proa 290, ciente. Afirmativo, vai ser 30 milhas.